pede para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, o príncipe, 7 semanas. E em 62 semanas, as praças e circunvalações serão reedificadas, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será uma ruína total, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Tradução de João Ferreira de Almeida. Livro do profeta Daniel, capítulo 11. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e onde tirar o sacrifício costumeiro, estabelecendo a abominação desoladora. Meus amigos, meus irmãos, esta é uma das chaves mais importantes pelo aspecto espiritual. Vejam bem que na segunda parte desta leitura apareceu o homem Gabriel. Vocês sabem quem é o homem Gabriel? É o anjo Gabriel. E só aparece nas circunstâncias mais sérias, mais importantes. Daí aquele cântico de Maria Santíssima, o Magnificat. Só nas horas decisivas para a humanidade é que aparece entre nós o homem Gabriel, o anjo, que é arcanjo. Super anjo. Vocês ouviram bem o que ele disse a Daniel? Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te esclarecer sobre isto. Porque és muito amado. Quando a pessoa que faz a prece é muito amada, recebe um anjo Gabriel. Vocês estão vendo o poder da santidade? Ou da pureza, da lealdade? É isso aí. Daniel era um puro, era mesmo um santo na relatividade das coisas humanas. A prece que ele fez pelo povo de Israel, dizendo mesmo, a nós só compete o corado de vergonha. tocou o coração de Deus. Agora está aí. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Mas isso é tão profundo que fica mais adiante para a explicação pormenorizada. Mas é uma das coisas mais divinas da Bíblia Sagrada. Está exatamente no Velho Testamento. O tão desprezado Velho Testamento. Deus está presente.